repete, amor. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta. Aonde você mora? Aonde você foi morar? Aonde foi? Não quero estar de fora. Aonde está você? Eu tive que ir embora, mesmo querendo ficar. Agora eu sei que eu fui embora. Agora eu quero você de volta pra mim. Amor igual ao teu. Você vai chegar em casa, eu quero abrir a porta.